Eu me pergunto quando é que tudo isso, oh meu Deus, irá mudar, irá mudar, irá mudar. Aqueles que se foram, sinto muito, eu sei que nunca mais irão voltar, irão voltar, irão voltar. Eu me pergunto quando é que tudo isso, oh meu Deus, irá mudar, irá mudar, irá mudar. Aqueles que se foram, sinto muito, eu sei que nunca mais irão voltar, irão voltar, irão voltar. Assim não dá pra viver mais, a violência dominou, já não existe a tal paz. Brasileiro tipo a gente já não sabe o que faz, basta apenas um deslize. Cara, acredito, eu já cresci, e coisas eu já vi. Nasce um garoto aqui, mora outro ali, sempre assim. Quando é que tudo isso vai ter fim? É foda ver as coisas acontecendo dessa forma. Vida só, olha ao redor, a cada instante que se passa, tudo se torna pior, tendência é piorar. Às vezes me pergunto, será que o mundo vai melhorar? Só reparo quando é fora, ver a vida ir embora. Mãe que chora e implora por justiça imediata. Foram os homens, isso não tirarão nem. E o motivo da tragédia, sinceramente eu não sei. Se fizessem sempre a coisa certa, não estariam por aí dando tiros a queima-roupa, matando sem piedade, mano. Sem saber se era ou não ladrão, mas seu dia ainda vai chegar. Foi tudo que se faz aqui, aqui se paga também. A vida não é somente miséria, sangue e violência, amigo. É só reparar ao redor e verá que o nosso mundo pode ser melhor. O que está faltando é mais amor e consciência. Aqueles que vivem assim, tentando uma vida digna, vivendo somente por pura teimosia. Nos quatro cantos do mundo a morte é o nosso maior temor. Não quero mais viver assim, andar nas ruas, praticar coisas ruins, pois eu sei que é curta a vida daqueles que vivem desse jeito. Cuidado para não levar um tiro no peito, peito, peito. Eu me pergunto quando é que tudo isso, oh meu Deus, irá mudar, irá mudar, irá mudar. Aqueles que se foram, sinto muito, eu sei que nunca mais irão voltar, irão voltar, irão voltar, irão voltar, irão voltar. Alexa, solta, Alexa, solta, Alexa. E quando essa merda de mundo meu irá melhorar? Já estou ficando louco, não suporto a situação, meu irmão. Sinceramente digo, não entendi, porque o ser humano está vivendo nessa vida louca. Mas olha pra mim, eu vivo assim, não creio em fim, eu tiro pra mim, por isso é ruim. Não seja assim, tenha dó, escute aí, se destruindo assim mesmo, neném. Sem ter um pouco de dó, eu falo em nome do amor. Ouve só, quero lhe mostrar que tudo isso pode acabar. Basta apenas acreditar que essa mudança só se encontra dentro de você. Sei, vou te dizer porquê, porquê. A vida é uma escola que ensina o bem e o mal. As deixam, deixam na autoestima, não se esqueçam. Essa é uma ideia que eu passo para você. Não ignore, pois um dia esse conselho vai lhe ajudar. Eu me pergunto quando é que tudo isso, oh meu Deus, irá mudar, irá mudar, irá mudar. Aqueles que se foram, sinto muito, eu sei que nunca mais irão voltar, irão voltar, irão voltar. Eu me pergunto quando é que tudo isso, oh meu Deus, irá mudar, irá mudar, irá mudar. Aqueles que se foram, sinto muito, eu sei que nunca mais irão voltar, irão voltar, irão voltar. Analise e raciocine, sai liberto da vida do crime. Liberta, meu Deus, que nos ilumina, deixa que ensine nossos filhos a pôr uma arma na mão e atirar. E não importa em quem, mas esse não foi o ensinamento que o Senhor deixou. Não quero ver nenhum deles morto com um tiro nas costas. Homicídio, meu Deus, o que é isso? Que mundo esquisito. Estou fudido e nada posso fazer contra o indivíduo. Que eu digo, tudo isso é falta de harmonia. Entre a gente tem que ser diferente daqui pra frente. Seja consciente, porque da vida eu sei, graças a Deus eu mudei. Essa é uma parte de tudo que eu queria dizer pra você, pra que mais tarde seus filhos cresçam, não sejam assim como você. Eu me pergunto quando é que tudo isso, oh meu Deus, irá mudar, irá mudar, irá mudar. Aqueles que se foram, eu sinto muito, eu sei que nunca mais irão voltar, irão voltar, irão voltar. Eu me pergunto quando é que tudo isso, oh meu Deus, irá mudar, irá mudar, irá mudar. Aqueles que se foram, eu sinto muito, eu sei que nunca mais irão voltar, irão voltar, irão voltar. Meu Deus, olhe pra mim e me responda que ser humano consegue viver assim. A perder e sofrer porque você não vê. Diz pra mim, pois este fato estou ciente. Ninguém é mais do que ninguém. No crime só tem uma entrada, e pra poder sair é uma parada. Quem pode mais controla tudo, mano, que é pior. É só pedra e pó, veja só, veja só. Se quer saber o efeito que causa, vou dizer. Ouve aí, vai te jogar bem ao chão. E se fizer não é bom, aqueles que entraram nessa estão assim. Vai pedir, veja aí, vivendo a vida louca, dormindo nas calçadas por aí. Escute meu amigo, escute meu amigo, meu amigo. Muitos já partiram, muitos já partiram, já partiram, já partiram, yeah. E não vão mais voltar, voltar, voltar. Like larira, larira, larira, larira, volta, volta. Eu me pergunto quando é que tudo isso, oh meu Deus, irá mudar, irá mudar, irá mudar. Aqueles que se foram, sinto muito, eu sei que nunca mais irão voltar, irão voltar, irão voltar.